sable, balançable. Eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém. Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém. Se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinho. Se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinho. Eu quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Da roseira casa fim, já vai-se embora, vai-se a rosa da roseira. Sombrero vai fazer.

melhor de tudo estava para chegar. É ficar contigo.

esquecer que foi tudo a fingir. Espera um pouco mais.

será sempre assim. Paisagem, me vai esquecer teu olhar, teu